360 foi aprovado, então seguindo a rota para o sul 16, da Eulê da Bridge a sair. Está decolando da 10 com curva direita, 198 controle Salvador e 5051 no transponder azul 4149. 4149, chame pronto, puxa acionamento. Mara, quando pronto, 4149. Gouro 642, cópia. Aqui, pronto, cópia. 390 autorizado para Recife, via Peruísque 58, decolagem no zero, curva esquerda, Puca, Aracaju. 1998, 5052. É com solo, ok? 1219, por gentileza. Puca, Aracaju, 198 controle, 5052 transponder, bom na 642. Tá correto no 642, chame pronto, puxa acionamento. Chame pronto no 642. Salvador, bom dia, eu tô 35 no 7. 35 no 7, prossiga. Bom dia, é possível saída para Brasília? Polo e transição, fio. Polo e pinto, graças. Sola WebJet 5722, 133, 4 horas com fins pronto pro táxi. Saliva até o ponto de espera no 0, a torre 118.95, 1014 no ajuste, 5722, Saliva. Tá livre quando no ponto de espera da 190, tu chama a torre 118.6, WebJet 5722. Salvador, bom dia, Dan 3153, cruzando de a serra, baixo travado. Bom dia, Dan 3153, sem livre pouso no zero, vento variável 9. Livre pouso, Dan 3153. Passa 1-50 Recife, 1-2-5-1, bom dia. 2-5-1, 5-7-7. Salvador, muito bom dia, WebJet 5722. Bom dia, WebJet 5722. Bom dia, Web 5722. WebJet 5722, pronto no ponto de espera. Web 5722 tem visual airboard final no zero. Afirma 5722. Faz a passagem do tráfego ali e mantém no zero, Web 5722. Faz a passagem do tráfego ali e mantém 5722. Solo Salvador, TAM 3890 para o táxi. 115 pessoas a bordo. 3, corrigindo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Natal. Autorizado até o ponto de espera no zero, a torre 118.95, 1014 no ajuste, o 3890 até o morro. Muito grato, com 1014 iremos até o ponto de espera da 10, 1895, chamaria a torre, TAM 3890. Falou, gol 1642, posição 62, para proceder em funcionamento. Gol 642, aguarde, puxa. Aguarde. Solo Salvador, TAM 3153, lembrando. TAM 3153, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporte 3153. Paulo Salvador, bom dia, gol no 804, informação, gol, autorização para o Galeão, 360. No 04, aguarde cópia. Aguardando para a cópia, gol 904, possível saída? Saída da EL. Da EL para o gol 904. B5722, decolar 229, controle 1998, bom. Afirmativo, controle 198, Sarita. Firmou 1998. Obrigado. 198. Controle, bom dia, objeto 5722. C22, contato radar, sobre nível 320, perfil gole. Perfil gole, pode pôr gole, senhor? Pois é. Obrigado. Portão 8, então, para seguir, manter São Juliette. Agilize o táxi para liberar a retaguarda de tráfego de meia dúzia, que vai iniciar o puxo, ok? Agilize para o portão 831-153. Agilizando. 3153. O gol 642, quadrilho com a equipe de solo. O TAM que está ingressando no pátio vai passar a retaguarda logo após estar ali o seu puxo. Gente, eu posso passar aí do TAM em coordenação com a equipe de solo. Está autorizado o feedback de funcionamento. Torre Salvador, um excelente dia. TAM 3890 se aproximando do ponto de espera da 10. Bom dia, TAM 3890. A linha ida com a pista 10. O vento calmo. A linha decola da pista 10, TAM 3890. Está livre o 642, chame táxi. Solo Salvador Azul 4149, posição 1, puxe bem acionamento. Firma? É o Azul 4149, posição 1 para puxe acionamento. Está livre, chega tá. Reportará. 1 8 04, cópia. Para cópia, boa noite, 04. Autorizado Galeão 360 via Aperuíde 50, Bidev, APNOVEB 857, seguro, APZULU no meia, bridge e após conforme plano de voo. A decolagem da 10 com curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, Bidev. 119.8, 5055 transponder. 190. 360, rota conforme o plano, decola da pista 10 com curva à direita, na DAEL, aí voa Leda, Bidev. Aerovia Upper 50, controle 198 e o transporte 50 no 804. Chame pronto no 804. Chame pronto para o confeccionamento no 804. Com 7-3 a bordo, 3-20 de autonomia, alterna Salvador, para o táxi. Dois da Lima até o ponto de espera no zero. Juliette Alfa, 3-18-6-1014. Sente autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 9-0, 18-6-1014. Corrijo apenas a torre, informei errado, é a 118.95. E confirma o alternado? 118.95, alternado é Salvador. Sim. O Salvador, bom dia, gol 1795. O 5 Brasília, guarde copo. A sua escuta, a saída prevista seria Gole? Saída Gole, com certeza. Exato. Vitor Alfa. Salvador, bom dia. Estou na 642, próximo. No 642, a linha e decola no zero, vento variável 9. Sim, precisado alinhar e decolar, pista no zero, voo no 642. Bom, zero, bom dia. Bom dia, senhor, 260, 6722, bom fim de semana. Igualmente. Via 7 do hotel, 7 no 5. Autorizado 360 Brasília. APZULU no 7, decola a pista 10, direita, gole o fito. 119.8, 50-60. 360 aprovado. Lá para Brasília, APZULU no 7. Gole o fito da saída 119.8 é o controle, 5060, o transponder Gol 1795. Correto, no 715, chame para o estacionamento. Camarada, 715, grato. Gol 1804 para pushback estacionamento, posição 10. Autorizado, chame para o táxi, 1804. Autorizado, chame para o táxi, 1804. Paulo, bom dia, Gol 9605, presente na informação oficial. Galeão, nível de voo 3.0. Gol 9605, Galeão, aguarde cópia. Aguardo, Gol 9605. Gol 42, decolador 238, controle 1998, bom voo. Gol 42, 198, 6042, obrigado, bom dia. Patrulha de Salvador, bom dia, Gol 1642. 1642, bom dia, vigilância, prontinho com fazer autorizado, bom dia. 1642, subindo 390 na Pucaracaju. Papatão com Vitor Alfa Alfa, serviço radar encerrado a 8 milhas temporal. Mantenha nível 120, chame Ilhéu, 120, décima 1, bom dia. Patango Vitor Alfa Alfa, controle. Vitor Alfa Alfa, controle. Santo 3890, passa nível 140, chame Centro Recife em 125, decimal 45. Amém. Portão 5, autorizado, chame para o táxi. Reportamento para o táxi, na 607. Decimal 45. 12545, TAN 3890. Papatango Vitor Alfa Alfa, controle. Rede de autonomia, alternando Ribeirão Preto, 126 a bordo. 126430, Ribeirão Preto, 1014, o ajuste, a torre 11895. Tem um bom voo, azul 4149. Posso te ver, sendo táxi 1014 agora, torre 1895. Muito obrigado, tio, bom dia, bom trabalho. Azul 4149, muito bom dia, ponto de espera 10, pronto. Azul 4149, bom dia, linda, cola 10, vento variável 3 nós. Liviane, decolar, custa 10, azul 4149. Paulo Salvador, Gol 8.04 para o táxi, estamos com 169 a bordo, para o dia 3 horas e 30. Bandeirantes do Campinas. Noite 04, prossiga até o Través de Meia Dúzia, reporte no Através de Meia Dúzia. Ok, reportaremos no Meia Dúzia igual 1804. Do 4149. 5514. By 414, stand by, it clears. I would request on level 130 to Aracaju. 130, para o taco do gol, nome 07, está com 176 no POV, 4 horas e 7, altera na Galeão. Está livre o nome 07, passou 8895, 1014 no ajuste. 1014 no ajuste, ponto de espera 295, ou 907. Obrigado, bom dia. 607, confirma Vênus alternado. É 176, 47, alternado? O alternado é Galeão. Cliente. Obrigado. 804, segue o tráfego da companhia. O tráfego varia, bom. Azul 4149, decolado 244, controle 1998, bom voo. 98, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, gol 1897, está ciente da informação hotel, está no 2009. Para autorização da conf... 1897, aguarde cópia. Aguarde o voo, 1897. O nome é 07, ponto 0090. Bom dia, gol no 607, a linha coluna 0, vento variável 3 nós. Autorizado ali, aqui de coluna 0, gol no 607. Tá pronto pra corpo, gol na 605. 360, Galeão, Upper 50, Videv, Upper November 857, seguro, Upper Zulu no meia, bridge, após comprar o plano de voo. Decola no zero, direita, da El Leda, Videv, 119.8, 5065. Vamos lá, 360 Galeão, via Ampero 50, Bidev, Ampero November 857, após Ampero Zulu 16. Cumpre a Dael Lida, confirmado, Dael Lida Bidev, 198 controle, 5065 para o transporte. Correto, confirme aí após Ampero Zulu 16, qual é o próximo fixo? Ampero Zulu 16, negativo, qual seria? É, não, no plano aqui a gente só tem até para Zulu no meio, ok? Eu vou checar com o centro então. Eu tenho aqui o grupo, seria isso? Afirmativo, então o grupo, conforme plano de voo. O 605, reporte pronto, posicionamento. Ok, quando pronto, reporte o gol na 605. Só no gol 1795, posicionamento na 2. Boa noite, 04, pronto, posicionamento na 2. Boa noite, 04, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, boa noite, 04. 1-9-7-1-5. Qual o outro gol no 605? A saída seria Dael Leda Blaise, né? Não, não, Dael Leda Bidev, e confirmando a rota, Pesulu no meia, Grufe, Pesulu no 4, Toquinho. Ok, confirmado então, grupo após o Pedro Luno 4. Então, compre a Dael Leda Bidev, obrigado. 8-5-5-1-4, I read your copy. Oh, yes, sir, completely. Clear to Aracaju, flight level 190 via Gulf 677, after takeoff runway was 0, left turn, Puka departure, Aru transition, Salvador departure 119.8, and call 5075. Oh yes, I had requested flight level 130. Roger, just a minute. Conforme autorizado, submanter nível 360 ou 1607. Autorizado 360, 607. Cópia. Cópia. Autorizado com fins 360, decolagem pista 10, da El Leda, bridge, após bridge a Pesolu no 6. Controle 1-98-5064. Autorizado então com fins 360, da El bridge, depois de bridge, bridge. Pesolu no 6, o controle 198 e o transponder 5064, voo 1897. Estimativa Alfa, a rota Pesolu no 6, da El Leda, após Leda Bridge. Chame pronto posicionamento. Da El Leda e após Leda Bridge, já é a Pesolu no 6, o voo 1897. Bom dia, o Capacão, o November Eco. Tango November Eco, controle, sem identificação, desse mantém 4000, direto a MAN, vigilância, altímetro 0014, Tango November Eco. Left turn after the departure, runway 10, the departure is Conde, Skok 0263. Esse mantém 4 mil pés, 1014, direto a MAN, Tango November Eco. Cliente, seguido 040, ou 4 mil pés, 1014 na MAN. Afirmo. Report ready, start up and pushback. 35514. Nikon, Hyper 3. 120, chame Recife. 125, decimal 1, bom dia. Azul 4149, chama o centro Recife 1251, bom dia. Informativo, liga a Guadalupe. Boa 715, red taxi, endurance 3 hours and 45 minutes, alternate com fins. Dia vigilância, prossiga conforme autorizado. 1804. 1804. 2 holding point, tower 118, decimal 95, with 175 on board, go 1715, good day. Good day. Romeo Golf Victor, aguarde só um instante.